grande é o Senhor, digno de louvor, na cidade do nosso Deus, em seu monte de amor. Formoso é Sião, alegria da terra, o Rei está presente, em sua paz nos encerra. Alerte, monte de Sião, filhas de Judá, em adoração, Deus é o nosso guia até a eternidade. Em sua justiça encontramos a verdade. Os reis se ajuntaram, em temor se foram, maravilhados ficaram, em ti se encantaram. Tu és nosso refúgio, em ti encontramos paz, eternamente firme, em ti sempre seremos capazes. Alerte, monte de Sião, filhas de Judá, em adoração, Deus é o nosso guia. Encontramos a verdade. Lembramo-nos, Senhor, da tua benignidade. Teu nome é louvor em toda a humanidade. Rodeamos Sião, contamos suas bênçãos. O nosso Deus é fiel em todas as gerações. Alegra-te, monte de Sião, filhas de Judá, em adoração, Deus é o nosso guia até a eternidade. Em sua justiça encontramos a verdade. Português e worship. Acosto e guitarra, piano.